na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Esse luar da cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. A lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteira, e a canção é a lua cheia, faz nascer do coração. Sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é quem diz, canta escondida na garganta desse galo a soluçar. Yeah.